Chanchada Podcast. O episódio que vai tirar o pé do topo do ranking de maiores pintos do mundo. Ui! O episódio que vai explorar os limites humanos, né, cara? O episódio que vai tirar o seu nono do ranking de mais velho do mundo. O episódio que vai tirar o Fernando de homem mais narizudo do mundo. O episódio que vai tirar o Zé do maior anão do mundo. O menor ser humano do mundo. O pedófilo do mundo. O menor pedófilo do mundo. Ô Zé, quando você é de menor, você é pedófilo já? Não, pô. Ah, tô, não, só pra saber se tinha uma conversa. Gostava só de coroa. De menor eu sou até hoje, cara. Com 70 anos ainda vou ser de menor, pô. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui é o Zé. Aqui é o Fernando. Aqui é o Alemão. E aqui é o Vinícius. Agenor! Tomou um susto, né, cara? Que isso, porra? Eu tava dormindo. Quem veio? Quem tá aí, porra? Cala a boca, véi. Tô Vamos vendo nada. Vamos Gato. Caralho. Vamos pros e-mails, daqui a pouco a gente volta. Cadê minha bengala, porra? I am Tosco Meio. Mandou um e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou um e-mail pra mim. Mandou um e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Começando mais uma sessão de e-mails do Tosco Chanchada Podcast, uma sessão que nos traz muita alegria porque os nossos ouvintes, cara, dão um feedback gostosinho, deliciosinho, lisinho e quentinho, nossa, e enfim. Certeza você não tá comendo um porco, né? Hoje com a presença aqui do ilustríssimo Zé. É isso aí, galera. Sem recados. Bom, eu tô vendendo uma Belina. Hoje é a sessão de e-mails movida a pipoca, né, cara? Eu não tô querendo falar muito, não, porque eu tô comendo aqui enquanto os idiotas ficam lendo esses... Enquanto os idiotas... E a gente fica vendo o idiota engasgando com pipoca, né, cara? Fica os idiotas lendo aí os e-mails aí e eu vou comendo aqui, ó. Vai, continua aí o serviço. Vamos então diretamente pros comentários, Alemão. Vamos, Nelson. Muitas pessoas comentando e deixando mais informações, isso que é legal, isso que a gente incentiva vocês a acrescentarem informações ao podcast. É porque ele não tem nenhuma, então qualquer informação é informação. É. Qualquer informação é acrescentar informação. Bom, e sem mais delongas... É irônico ele falar isso, né? A gente já começa aí mandando um abraço pro Carlos Iquear. Um abraço aí para João Luiz Júnior. Um abraço pro Diego. Um abraço também pro Murilo Neto. Um abraço para Rodolfo Oliveira. Wesley Pires, nosso querido amigo. Pro Davi 8. Nunca dá pra saber. Ah, é 8, agora escreveu. É Davi 8. Um abraço também para o Doug. Tem uma cara de maluco foda, né, cara? E que ficou nervoso porque eu falei que ele não desenha a gente. Ele falou, tá bom, vou desenhar. E não desenhou de novo. Claro, rapaz. Pro Fabiano Loureiro, que sente um orgulho foda de ouvir a gente, cara. Que coisa absurda, cê Zé. Viu? Nem eu tenho orgulho de participar. Tenho vergonha. Eu tenho medo desses caras, mano. Imagina esse cara ouvindo a gente batendo punheta, sabe? Ah, cara. Ou senão, tipo, quando a gente, se um dia a gente se conhecer, ele chegar assim, você vai dar a mão pro cara, o cara começa a bater palma, né? Não. Deixa seu pé, né, cara? Cê é foda. Lamber a mão, né, cara? É, fazer um boquete. Ah! Nossa, cara, ele abraça no pau do pé. Começa a rolar no pau do pé, né? Abraço também pra Carlos Tourinho. É isso aí. Que tá, assim, na esperança de que o Bahia vai ganhar alguma coisa esse ano. Você, né, viu, cara? Que eles contrataram o Souza, atacante do Corinthians, que não marca desde maio do ano passado. Como é que eles querem ganhar o brasileiro? Ah, vai dar o cu, Tourinho. Tourinho que acha que Rock 6 ainda é legal, né, cara? Pois ele, é. Ele acha que tem graça isso ainda. Ele não para de falar, né? Um abraço para o Felipe com PHY. Um abraço para nossa amiga Ju, que ficou brava porque a gente chamou ela de velha, né? Mas ela deu um recado aqui que diz que tá dando um trato melhor do que muita menininha por aí, hein, cara? Olha aí, hein, cara? Eu pego. Eu pego, Morroiles. É, Morroiles. Ai, caralho. Abraço também pra Bart Mendes. Que não é o Barney, né? É. Não, é o Barty com Y. Com um salve pro nosso amigo Fabrício Romano. Pro Mancha. Quem será o Mancha? Um abraço aí para o Wellington Hendrix. Que cada dia mais aí lança, né, novas canções aí. Nossa, lá. Tem música do cara tocando lá no Camboja, né? É, o cara é famoso, filho. É. Tanto que você pode ver que ele deu até uma sumida do Tosco Chanchada, né? Tá esnobando. É, senhor. Eu trabalho como produtor e compositor, tá consumindo o tempo dele, ele não tá tendo tempo pra gravar com a gente. É, cara. Verdade. Tem que cantar a punheta também, né? Um beijo no coração pra minha amiga Tayane Sasaki. Estou com saudades de você. Então, clima aí. É, climão maneiro, né? Eu tenho que fazer isso agora, vou ficar a marca registrada, porque os caras do Pauta Livre fazem também, né? Então, copiando. Um abraço pro Rodolfo Oliveira. Para o Menok. Um salve também pro nosso querido amigo Rodrigo Tucano. Achei que era o Fernando, o Tucano ali. Um abraço para o Magaren. Você sabe quem é o Magaren, perna? Eu sei, porra. Quem é? É o filho do Satangô. Isso aí, perna. Um abraço pro Rafael Esk, lá de Jacaúna. Não, Jacaúna sabe, é... Sei lá onde é essa filha. É o sobrenome dele, isso aí. Rafael Esk Jacaúna. Um abraço para o Almighty. Pro Kio Caio César, do Farrazine. Que é a primeira vez que comendo, né? Hoje. É, hoje. Um abraço pro Lucas Maru também, outro comentador costumeiro aqui do Tosco Chanchada, nosso amigo. Exatamente. Pro Eduardo Medeiros, lá do Relatoons, que tem muitos desenhos caprichadíssimos aí, vale a pena. O link tá lá embaixo, lá do comentário dele. É verdade. Um abraço também para Slifer52. Um abraço pro meu querido Lucas Ferreira Lima, mais conhecido como meu irmão do Zé. Nossa. Saudade de você, moleque. Por isso que ele quis gravar hoje. E um abraço também pra toda a galera que manda tweets, retweets, tritweets e quadritweets, enfim. Tetruites. Tetruites, enfim. Pentweets. Putz. Ex-tweets. É o quê? Ex-tweets? Ex-tweets. O alemão tá usando drogas, cara. Ok-tweets. E ele não tem vergonha, né, cara? Vamos pros e-mails, então, porque tá ficando feio o negócio aqui. Eu não uso, não. Chegou um e-mail aqui do nosso amigo João Riquelme, o cara do lag, alemão. Opa! E ele manda um e-mail rapidinho aqui dizendo que nós acertamos, né? Na última previsão que foi feita a respeito do Corinthians. Acertamos, não... né? Também quem não acertava essa, né? Porra, e ele agradece a você porque, cara. Isso aí não é previsão, cara, né, gente? Pelo amor de Deus, falar que o Corinthians não vai ganhar a Libertadores é óbvio, se né? Se a gente falasse que ele ia ganhar e ganhasse, aí a gente ia ser colocado num pedestal lá no Pacaembu. É verdade. E ele deixa abraços aqui, uma... O cara chama a gente de chanchudo, cara. Chanchudo, cara. Olá, pessoal, chanchudo. O que seria uma pessoa chanchuda, cara? Não sei, cara. Parece que você tá falando... Quero descobrir. Tá falando da bunda de alguém. É. Pô, cara, sua bunda é mó chanchuda, né? É que a gente conhece rechonchudo, né, cara? É, e aqui é chonchudo de novo, né? É verdade. Não é que nós somos os primeiros, né, cara? Então a gente é só chanchudo. Senhor Nono, mande aquele abraço pra João Riquelme. Se eu não quiser mandar, eu não mando, cara. Poxa, mas manda pô, aí. Pô, tô aqui quieto, vim aqui, na boa. Tô morando aqui, ajuda aí a limpar a casa aí. Tô aqui no meu lado, vai, porra. Deixei eu quieto aqui, porra. Vai se fuder, meu. Morre, diabo. Chegou um e-mail aqui do nosso amigo Wesley Pires, do Omega Cash. O que ele diz aí, senhor José Ferreira? Ah, Wesley, o rapaz diz aqui, ó. Aqui é o Wesley Pires, 22 anos, a puta paga de Goiânia, que aparece sempre nos comentários. Nossa, aí, cara. Alemão. Aí, alemão. Ah, vagabundo. Ou seja, o cara é fanboy do Tosco Chanchada. Cabaço. E agora é puta paga. É um cabaço, né? É um cabaço. Não, ele explica aqui, ó. A puta paga porque ele é de mais sites que o senhor Carlos Tourinho, o homem da risada do diabo. Nossa, da risada do diabo. Como é que é a risada do diabo, alemão? Essa é a risada do Tourinho. É. Tem a do pano. A do pano é como é mesmo? Não é isso, Tourinho? Não é isso, Tourinho? Tá bom. Tá bom. Parece um Fusca querendo pegar, né? Cara, vamos fazer um ringtone, né? Risada do panda, cara, e colocar disponível pra galera. Você tá lá no, ó, você tá na fila do banco lá, cara. Coitado, mas tá querendo saber se a gente vai falar bem do e-mail dele aqui, ó. Ele diz aqui, ó, beleza, Tosco, antes de tudo eu sou corintiano, porém já era certeza de que não ganhariam a Libertadores mesmo. Então, isso aí todo mundo sabe, né? Uhum. Quanto aos planos, não costumo fazer tanto planejamento quanto ao que vou fazer, pois pra mim o elemento surpresa é mais interessante. Uhum. Ou seja, se você for comê-lo, não avise. É, mulher dele, se você for traí-lo, não avise. Não avise. Deixa se ele você chegar, for fazer o fio terra no seu maridinho... Pega ele de surpresa. Exato. Mas ele continua aqui, ó. Porém, algumas metas principais sempre são estabelecidas por todos, mesmo que inconscientemente. As minhas metas são conseguir outro emprego, já que eu estou formado, comprar um scanner pra deixar de parasitar scanners alheios. Comprar um como scanner. Assim? Comprar um scanner. Nossa, quem chega no começo do ano e fala, meu objetivo é comprar um scanner, né? Não, menos esse que... ano eu tenho que comprar um scanner. Vou trocar a luva da minha moto. É, trocar uma manete. É. Botar uma net banda larga. Ô, louco, o cara usa o quê? 56K? Até usa 3G. Uma net, achei que você tá falando. Colocar uma net banda larga. Colocar. E ir no Rock in Rio. Ah, bom. Ah, aí... vai ser uma merda, hein, cara. Quando é a noite que ele vai pegar. Ele vai pegar a noite que vai ter a Cláudia Leite lá. Ui. Sabe o que eu aposto que ele vai fazer? Ele vai comprar essa bosta desse scanner que ele quer e não vai sobrar dinheiro pra ele no Rock in Rio depois. Pode ser. É, porque o único motivo do cara ter um scanner hoje em dia é piratear a revista, né, cara? É. Que não serve pra mais nada, cara. Não. Concluir dizendo assim, ó, como sempre, um ótimo Reverência Cast. Aliás, eu gravei no OmegaCast um podcast sobre retrospectiva. Perspectivas e perspectivas. Divulgue, por favor, afinal, eu editei essa bagaça. Ou seja, se fudeu, né? Então depois vai aí o link pra vocês. Vai do nada. Omega Cast. E, alemão, o que, que você tem a dizer pro Wesley Pires? Eu quero que ele morra, né? A gente recebeu uma mensagem de voz aqui do Diego Pereira da Silva, mais conhecido como Frank Castle, que andava sumido aqui do Tosco Chanchado, dos comentários e tudo mais. Então fica ligadinho aí que você vai ouvir agora a mensagem de voz do cabra aí. Abraço, Frank. Fala aí, galera, Tosco Chanchada. Aqui quem fala é o Diego Pereira, vulgo Frank Castle. Tenho 27 anos e estou falando de Osasco, São Paulo. Quando vocês começaram a zoar o Perna falando de anotar coisas em bilhetes, de começar a escrever no corpo, eu logo lembrei daquele filme Amnésia, que o cara tinha perda de memória recente e escrevendo os recados nas polaroids dele, tatuagens no corpo pra lembrar das coisas que ele tinha que fazer, né? Sobre o Twitter e ficar muito em internet, realmente Twitter é algo viciante, eu tenho que parar um pouco de acessar essa porra. Mas apesar de muita besteira que a gente vê, é uma coisa interessante, porque é bem resumido e o pessoal sempre passa umas dicas legais de links, coisas que estão rolando que, de repente, se você não usasse essa ferramenta, dificilmente você ficaria sabendo, né? Tem uma coisa legal que é a replicação de informação, que às vezes a pessoa que tweetou o negócio, você nem está seguindo ela, mas porque algum amigo seu achou legal e retweetou, você acaba pegando aquilo. Isso aí eu acho bem bacana. Mas eu tô tentando acessar um pouco menos, até o blog de vocês aí, eu vi hoje que tem bastante coisa legal assim, mas eu tô acessando menos assim, blogs de internet, porque é muita informação assim pra ficar acompanhando, e em 2011 eu tô querendo retomar mais firme assim a partir da leitura, né, tô fazendo meta assim de ler alguns livros legais aí, algo que eu gosto muito, e por alguns motivos aí eu tinha parado um pouco de ler, agora eu tô querendo voltar com tudo aí na leitura. Agora sobre coisas assim de fim de ano, você ficar colocando meta, em 2011 vou fazer tal coisa e não sei o que, isso aí, em parte, assim, como falaram aí na parte profissional, é até legal, tem que ter esse planejamento, é bacana. Agora, em outras coisas de aspecto mais pessoal, eu acho besteira, cara. Se você tem alguma coisa que você quer mudar na sua vida, fala, ó, é pra ontem, começa agora. Esse negócio de ficar esperando data, só ficar postergando aí, não acho legal, não. Eu já tirei esse negócio da minha cabeça, quando eu quero alguma coisa, eu vou e faço na hora mesmo, já era. É isso aí, galera. Um abraço. E se você quiser deixar uma mensagem de voz igual fez Frank Castle, alemão, como deve fazer? Você envia pra gente a mensagem. Eu não sei como é que faz, eu não sei mandar mensagem. Cara, no post aí tem todas as explicações necessárias pra você mandar uma mensagem de voz pra gente. Você pode usar o Getalk, você pode usar também um programa qualquer aí de gravação no teu computador aí, mandar pra gente por e-mail aí, um MP3zinho bonito. E o que mais? Siga-nos no Twitter. Segue a gente no Twitter, aí embaixo do post tem uma renca de gente legal aí pra você seguir. Pra quem quer mandar e-mail pra nós, o que deve fazer, senhor José? É só mandar um e-mail para email@toscochanchada.com. Sem se esquecer também de entrar na nossa comunidade lá no Orkut. Exatamente, eu ouço o Tosco Chanchada Podcast, já tá isso, bombando. Deve ter um tópico lá pra você deixar sua opinião, assim, sugerir temas. Vocês gostariam que fosse discutido com todo o embasamento técnico, teórico e metodológico aqui do pessoal do Tosco Chanchada. Isso, pode escrever lá. A gente nunca lê, mas você pode escrever. Não é proibido. Vamos pro episódio então, porque eu não aguento mais essa pipoca aqui, cara. Vamos logo e baixa essa blusa aí que eu tô cansado dessa barriga feia sua aí. Essa cara bem maior, mais peluda, cara. Parece um puff, cara. Parece até barulhinho, ó. Nossa, cara. Que sou esse desgraçado, né, cara? Nossa, ele parece um geleiro com as fantasias, né? Isso, cara. Vamos! By wild desire. Seu toba está fazendo bico. Seu apelido é pica-fumo. Comeu pimenta e agora está tomando no cu. Se sua resposta foi positiva, adequira já. Pomadas para hemorroida. Ring of Fire. The Ring of Fire. O humano tem essa necessidade de ficar registrando essas porras de recorde, cara. Será que a palmolescência é tão grande assim que tem que ficar sempre mostrando que tem alguém mais fodão, enfim? Por que será que o ser humano faz questão de registrar? Eu faço questão de mostrar a minha responsabilidade. A sociedade sempre impõe na gente, assim, aquela obrigação de ser bom em alguma coisa. E tem gente que não entendeu que existem pessoas que não são boas em nada. Tipo, beleza, eu não sou bom em nada, mas daí o cara sempre quer inventar alguma coisa pra ele ser bom. Aí ele vai inventar um recorde bizarro, né, pra dizer que ele é o melhor do mundo em alguma coisa. Ele só se esqueceu de que ninguém mais tentou aquilo, né? Pô, tinha um cara aqui no Brasil que tentou comer o maior número de goiaba possível. O cara acho que não cagou durante um ano. Ele comeu a sementinha, né? Ele bateu dois recordes, maior comedor de goiaba maior tempo sem e maior cagar. Prisão de ventre, né? Do universo, né, cara? Maior morroile. Eu tive morroile. E curou já ou não? Interessa pra você. Interessa pra você, palhaço. Isto é incrível. Não sei se isso vale para todos os tipos de recordes, mas eu acho que tem alguns recordes, principalmente aqueles que envolvem desafios ao corpo humano, eu acho que é um pouco a questão do arquétipo do super-herói, ou seja, aquele sobre-humano, aquele que é superior a todos os demais da raça. E alguns tipos de recordes eu acho que tem a ver com essa questão da superação do limite, o que demonstraria que aquele ser humano que supera aquele limite está acima dos demais. Para citar um exemplo, por exemplo, aqueles caras que ficam só de bermuda, por exemplo, dentro de um lago nos Alpes, ou no Ártico com água a zero grau durante não sei quanto tempo. Que sai com o pinto pra dentro, né, cara? Isso é burrice, porque pode congelar a bermuda. Era melhor ir pelado logo. O que vem bastante é de apneia, né, cara? A apneia tem competição, cara. É? O Fernando ganha todas. O Fernando fica com o nasinho dele. Ele guarda o ar. 30 metros. Eu tenho uma reserva de ar. É que o Fernando não compete porque não tem piscina tão profunda, né, cara? Fernando é campeão mundial de nado de costa, né, velho? Eu acho que isso influenciou, inclusive, na construção daquela cena do Forrest Gump, em que ele vai atravessar os Estados Unidos várias vezes, correndo, né? E o Forrest Gump, de certo modo, foi construído como uma espécie de herói americano, um herói alternativo, mas tem alguma coisa a ver com isso, a questão da superação do limite. O cara que correu durante mais tempo, ou o cara que ficou mais tempo submerso, etc. Mas então é uma questão natural do ser humano, só que hoje existe um registro pra isso, né? Faz questão de registrar, porque... Assim... Ah, mas não sei se é natural. Você fica tentando bater recorde, por exemplo? Não, eu digo assim que... Mas duvido que você nunca contou quantas punhetas você bateu no dia pra ver se bateu o recorde de punheta. Já contei, já. Ah, mas é um recorde pessoal. Qual é o seu recorde? Não, não. Só fala uma coisa. É maior ou menor do que numa pessoa que eu não vou dizer o nome? Não, é bem menor. Você tá louco. Você tá louco, cara. Como é que o cara pode bater 8 punhetas num dia? É fácil. Só você entrar em algum site que tem assim de putaria... Pô, mas 8? É, 8 que? Sites, pô. Tem muito mais do que 8 sites. Não, mas, ó... É que o NoFX tinha acabado. Não, porra, mas... 8 punhetas num dia são uma punheta a cada 3 horas, né? Isso se o cara ficar o dia inteiro acordado. Não, ele não vai ficar o dia inteiro acordado. Nada, ele dormiu o dia inteiro, acordou 10 minutos ali, bateu 8 punhetas mesmo. Ele bateu depois ele voltou de punheta mais rápida também. Depois ele voltou a dormir porque ele tava cansado. Dormiu em cima do gozo. Ele bateu o recorde do cara mais gozado. Né? Mais engraçado, não, mais gozado. Pra ele o mundo acabar ganhando porra. Tá aí a explicação, porra. Eu acho que não é natural do ser humano buscar bater recordes, mas eu acho que é natural do ser humano admirar quem bate recordes. Então sempre tem alguém que vai tentar o recorde buscando glória, buscando admiração, esse tipo de coisa. Eu não sei se todos os seres humanos são impelidos a tentar superar limites. Mas todos eles, diante de determinados limites superados, acabam parabenizando, congratulando aquele que consegue. É, afinal de contas, tem que ser muito idiota pra comer tantas goiabas assim, né, cara? É, realmente, verdade. O cara não é... Então, parabenizo a idiotice do cara. Mas vamos falar a verdade. Se, por um acaso, você, assim, sem querer, comesse o maior número de jabuticaba... Sem querer. Assim, não. Tá na noia, acabei batendo o recorde de jabuticaba. Comia. O problema é esse, cara. Com você a casca? Você não vai registrar lá? Você não vai mandar, meu? Se tiver um registro, um filme, você comendo alguma coisa? Só se você estivesse na noia e tivesse um filho da puta filmando você na noia. Não, pra ter o registro do Guinness, tem que os técnicos os lá do Guinness... Ah, tem que fazer na frente do Guinness. O Guinness é um cara, né? O Guinness. Uma cerveja. É o seu Guinness. Ah, tá. Ah, não. Só uma curiosidade. O nome do livro é Guinness. Por causa do seu Guinness. É, exato. Da família Guinness. Guinness e Guinness, né? Guinness e filhos. É dois gêmeos, né, cara? Vamos montar uma firma Guinness e Guinness. Não, eu não sei se é lenda, mas dizem que o nome do livro Guinness, né, do Guinness Book, é porque a cervejaria Guinness patrocinava. Peraí, book é livro? Ah. Achava que book era recorde, pô. Guinness é cerveja? Guinness era livro. Vai tirar o Zé aí, porra. Esse episódio vai me transformar no maior cabaço da história, porque eu vou ser zoado da primeira à última parte. É pra bater recorde. Esse é pra bater recorde. É, bater recorde. Cara, mais zoado num podcast, cara. Mais tirado, né, velho? Isto é incrível. Seres humanos vão evoluindo, então você quando quebra um recorde, automaticamente você tá evoluindo. Principalmente assim, a gente vê o desempenho dos caras no atletismo, por exemplo. Peraí, Perno. O cara que come mais goiaba no mundo tá evoluindo pra onde, Perno? Não, tô falando dos atletas. Goiaba, né, cara? Vai virar um goiaba. Vai virar um banana. Ué, pô, não sei, tá, em quilos, quanto que ele comeu de goiaba aí, sei lá. Duas vezes o peso dele, né? Não, eu falei que ele tentou, ele comeu só um. Depende do tamanho da goiaba, pô. Não é mesmo? Tem essa também, né? Ué, mas dizer que não é superação, cara. O cara fica um mês sem cagar, pô. O cara é um cabaço do caralho. Pô, não, mas o organismo dele aguentar todo esse tempo aí. Você acha que ele é um cabaço? Fica um mês sem cagar e depois vem aqui e fala. Ó, o Zé ficou chateado porque mexeu com o ego dele. É, eu acho que tem algo aí. Ô, Zé, tá um mês sem cagar. Tá empesado, né? Tá desesperado. Tá empesado. Barriga do Zé tá no meio da barriga do Paulo. Tá explicado então, porra. Olha que sair isso daí. Toma um lactopurga, Zé. Não, vai sair o Zé, é como tirar com a mão, cara. Tinha propaganda que falava isso. Depois ninguém sabe que eu não queria que o Fernando viesse mais, né? Isto é incrível. Por exemplo, falou que os caras do Guinness têm que estar lá pra registrar o recorde. Uhum. Mas, tipo, os não valem mais nada, tipo, registro médico, essas coisas não valem, cara. Tipo, ó, fui baleado, tomei 150 balas aí. Peso 15 quilos de chumbo no corpo. Tô o cara mais baleado no mundo. Não, mas tem... Provavelmente é uma junta, né? Vem o cara do Guinness, mas... Não, a organização... Tá assim. Mas aí chegou, não, chegou lá no registro médico, o médico falou, ó, foi retirada 15 balas do corpo do filho da puta mesmo. Eu acho que o médico, por exemplo... Se o cara apresentar um laudo médico dizendo que tinha 150 balas no corpo dele, o Guinness não aceita? É, então, esse não, eu não sei. Eu acho que não. Eu acredito que não. Sabe por quê? Porque você é um recordista, mas o Guinness é uma instituição ali. Você tem que... Ah, mas aí você vai ser o recordista... Do Guinness. Ó, vamos resolver isso no Paro Ímpar. Eu sei que teve uma vez no Guinness, acho que de 94, 96, não sei o que eu vi. Sabia ler já? Já. Não, mas vi a figura que era uma beleza. Então, teve uma mulher que entrou pro Guinness que ela tinha o maior tumor do mundo, cara. Que o tumor dela acho que tinha 138 quilos, cara. Ah, o tumor era maior. O tumor que tinha uma maca só pra ele. É, o tumor é que tem a maior mulher do mundo. Era um, era um sidecar, praticamente. Não, cara, que bizarro. Não, mas tinha, tem foto disso, o tumor tinha uma maca própria. Tipo, é como hospital, se eu andasse com o Paulão abraçado. Só que o tumor é mais útil, né? O tumor não dá trabalho. É, eu nunca ouvi falar de ninguém que teve que tirar o tumor bêbado de algum lugar. Tumor foi atropelado por uma moto. E um tumor espalhou no sofá do bar, todo mundo fez lá só mal, cara. Olá, eu sou a Artemis. Oi, eu sou a Estia. Oi, eu sou a Atena. Oi, gente, eu sou a Deméter. Olá, eu sou a Afrodite. Nós somos as deusas de Temíscira e ouvimos o Tosco Chanchada. Vai a escrotidão humana? Mostra aí alguns exemplos, cara. Você viu aquele figura lá que bateu o recorde de maior número de camisetas que o cara colocou ao mesmo tempo? O cara colocou 127 camisetas no corpo dele ao mesmo tempo? Pra que eu não tenho duas pra usar? É, limpa. Mas é porque ele não ia lavar. Aliás, cara, nós estamos começando a campanha aqui, ajude o alemão. Se você tiver camiseta pra doar, pode mandar pra cá. Ó, tem um muito interessante aqui, ó. O maior tempo andado de bicicleta ao contrário tocando violino. Ó, esse é um caso que eu falei, do cara que não sabe fazer mais nada. Como, o cara toca violino, pô? Sabe tocar violino. Ó, uau. E andar de bicicleta de costas, que eu nunca consegui. A única coisa que ele junta as duas únicas coisas idiotas que ele sabe fazer e cria uma outra coisa mais idiota. O cara toca violino, não é útil. Vai dizer que isso aí não serviu lá pras áreas, sei lá, de química? Não, de... daqui a pouco vai ter um cara que vai bater o recorde de maior número de louça lavada batendo punheta, sabe? Tipo, que nojo, cara. Não tem nada, cara. Não tem nada a ver, cara. Pô, o cara andou 60 quilômetros, cara. Pô, então faz. Eu não consigo, eu não consigo andar nem normal, mas é cara. Tá, mas é uma coisa, cara, que ninguém tem interesse em fazer. É, aí deu 60 quilômetros. O que aconteceu? O cara desceu da bicicleta. É. É igual o Forrest Gump, você não tava falando do Forrest Gump. Ele pode andar mais na da bicicleta pra no ano que vem ele fazer 61 km e tá lá de novo. É. Não, a hora que ele terminou 60 km, falou, agora eu vou voltar, né, cara? Ele andou 60 km pra frente. Não, eu tenho bastante. Nem virou a bicicleta. E o violino tocou ele, né, cara? Aí sim, né? Aí isso é um recorde que se presta. Vocês lembram aqui em Marília, há uns 10, 15 anos atrás, o radialista que bateu o recorde de maior tempo no ar? É o Norton Emerson, né? Foi o Norton, né? Que bosta, né? Ninguém nem ouviu, coitado. Acho que foi 36 horas, se eu não me engano. Não, mas depois, poucos anos depois, bateram o recorde dele. Não deu nem igual. Às vezes o cara... Daí o cara fazia, o cara colocava lá pra tocar Faroeste Caboclo, ia dar um rolê. Tocou duas vezes. Aqui em Marília, o cara põe o Faroeste Caboclo e ele dá a volta na cidade umas 3 vezes, velho. Dá pra dar uma cagada, pô. Aí o cara colocava a 9ª Sinfonia de Beethoven, ia jantar, né? Tomar um banho, né, cara? Fácil. A gente podia tentar bater o recorde, né, cara? Ficar no ar com o podcast. 24 horas. Duvido que algum podcast já fez isso. Ainda não. Aí, ó. Vamos entrar. Agora vamos fazer. Isso. Conta pra todo mundo. Dá ideia pra todo mundo, gente. Se alguém tentar fazer, a gente bate o recorde do cara. É muito mais legal você bater o recorde do cara, porque tem graça fazer um recorde. Só pra bater o pau na mesa e falar quem manda. programa nessa porra sou eu, né? E olha que o Perna bate o pau na mesa, irmão. Quem é o maior batedor de pau na mesa? Oh, o que tem bastante aqui no Brasil é campeonato de embaixadinha, né? E tem uns recordes de campeonato de cuspe também, não tem? Pô, isso é da hora, meu. Da hora pra caralho. Não, é, mas... Ô, louco. Mas de precisão ou de distância? Não, de distância. Acho que o cara conseguiu então o quê? Que precisão então, é que precisar e que precisa. Não, 10. acho que foi o quê? 10 ou 15 metros? Ô, louco, rapaz. Não bate recorde, tranquilo. É pouco. Porra, mas olha como isso contribui para, sei lá, para a aerodinâmica, por exemplo, do Fusca. Do cuspe, né? Entendeu? Do Fusca foi lançado em 38, né? Não, mas eles estão aperfeiçoando até hoje. Posso bater esse recorde aí, cara? Sobe num pé de 30 e cospe. Pra baixo. Você burla o bagulho. Né? Isto é incrível. Um britânico, que ele nasceu na Bretânia, ele trabalhava na Britânia, e o cara comeu 36 baratas em um minuto, mano. 36? É, mas ele tava concorrendo a não sei o que, que eu não consigo... Tava competindo com o cara da goiaba, né? Eu só sei que na mesma ocasião, ele colocou 36 ratos dentro de sua calça. E 36 ratos entraram pelo seu ano. É. Comeram as baratas que eles tinham. Pô, é pra isso, né, cara? Maior cadeia alimentar do mundo. Foi a limpeza estomacal mais radical da história, né? Asterisco, véio? Foram 47 ratos, não 36, como eu disse anteriormente. Ah, bom, 36 qualquer um põe, cara, agora. 47, a conversa muda. Tá, mas isso contribuiu no que pra humanidade, vocês acham? Mas a gente tá discutindo isso, cara? O que contribui, o que não? Ah. Esse é o problema. Meu, se contribuísse, não seria recorde bizarro, pô. É, eu tinha procurado outra coisa no Google. Recordes que contribuem para alguma coisa para a humanidade. Eu lembro que até uns anos atrás, o recorde de maior deslocamento humano, maior quantidade de gente indo de um lugar para outro, era da final do... Não, da semifinal do Brasileiro Corinthians Fluminense lá, da invasão corintiana. Aí foi batido, eu acho, ano passado. Se eu não me engano, foi 76, né? Céu, semifinal do Brasileiro, né? Que o Maracanã, na época, comportava isso. Algo em torno de 170, 180 mil pessoas. A invasão corintiana lá. E foram mais de 70 mil corintianos de São Paulo pro Rio de Janeiro pra assistir a semifinal. Aí eu ouvi falar que o recorde foi batido, eu acho que ano passado, retrasado. Mesma coisa, jogo de futebol, mas era na Escócia. Opa. Aí os caras migraram. Entendi. E o primeiro recorde desse daí foi o êxodo dos judeus. É exatamente o que eu ia falar. Pô, então nessa época não tinha BOPE no Rio, porque imagina 70 mil corintianos chegando assim, cara. Não para, não, beleza, para, gente, não para. Aí chega o BOPE lá, mano. 12, cara. Tinha bala, rapaz. Saca na caveira, irmão. Tinha BOPE, mas os caras já tá escondido, né, cara? Os caras recebem um rádio lá, ó. Tá chegando 70 mil corintianos. Os caras tá chegando aquele eco, né? Não para. Tô... O BOPE, os caras olham um outro. Caiu a casa, minha irmã. Isto é incrível. Aquela festa que faz lá, acho que na Itália, se eu não me engano, que o pessoal atira tomate é lá. É tomatina, mas é na Espanha, né? É na Espanha? É a tomatina. É na Espanha? É? É na Espanha. Isso aí envolve algum recorde, alguma coisa assim? É, a maior quantidade de idiotas. Maior desperdício de comida. Só perde pra Campus Party. Meu Deus, ele fez a piada proibida. A maior quantidade de virgens reunidas, né, cara? Exatamente. Não, mas o Perna não acha, isso não é Perna. Não, não acho, é. Você gosta, né, do pessoal? O Perna falou, não vamos falar isso porque tem amigos que foram lá, e se eu falar isso vai ficar chato. O Perna falou, ó, pessoal, não fala não, porque tem idiota amigo meu que foram lá. Ele que lançou a piada, ó, mas não vou falar no ar, não. O Perna falou, não fala nada não, que tem uns amigos meu idiota que foram lá. Eles ficam chateados com qualquer coisa. Pô, mas voltando à tomatina aí, tem gente que morre nessa festa, cara. Assim... Na Campus Party também. Morre de prazer. Não, é verdade. E tem teve, se não me engano, não sei se foi um ano passado, ou... enfim, teve um ano aí que tomaram... Sim, o cara... Cu, né? Não, quase, porque o cara tomou umas tomatadas no olho e ficou cego. No olho do cu. Entrou as bolas no olho do cara. No olho do cu. Fala de novo. Tomou umas tomatadas. Umas tomatadas, mano. Umas tomatadas, mano. Por que ele tá falando igual corintiano, né, cara? Umas tomatadas, mano. Uma porpeta na tomata, mano. E aquele bolo lá do aniversário de São Paulo? Será que entra no livro dos recordes também? É, o maior número de pessoas com dor de barriga. Ou mortos de fome, né, cara? Porque coisa horrorosa. O maior número de corintianos, né, reunido foi aí, não foi? Foi esse ano que bateu o recorde, né? O recorde de 76 foi batido ano passado, quando tinha comida grátis. Eles juntaram, falaram, ó, fizemos marmita, agora vamos pro jogo do Fluminense. Não, o legal disso aí é que o corintiano come e depois é a maior reunião de palmeirense que existe, né, cara? Pra comer o que sobrou no chão. lavagem, né? Pô, mas esse negócio é muito bizarro. Eu lembro que passava na TV, né? Passa ainda. Acho que não passa, porque é muito bizarro passar hoje. Hoje um é nojento, cara, né? Cara? O cara pegava com a pá de lixo, o bolo, cara. Colocava numa carriola, cara. Não, a gente leva embora, né, velho? Pra levar embora. Jeito, ele alimentou a favela inteira. Nossa, pô, coisa horrorosa, né? Aquela mesona assim e tal. O pessoal arruma certinho e depois, cara, não tem fila, não, tem porra nenhuma, dá né? Dá a corneta lá, o cara de sinalização. Não, os caras pegam com a mão aquilo lá, mano. Na próxima tem que pôr laxante, né, cara? Aí... Nossa, cara, esse é outro recorde, né, cara? O Tietê mais poluído do que nunca. Ô, Lemão, você achou bizarro o cara que andou 60 km de bicicleta pra trás? 60 metros? Teve um piado que andou 66 metros com a bicicleta embaixo da água, cara. Agora, pra que ele fez isso? Porque é viado. É viado. A pressão da água faz o selinho entrar no cu dele. Que isso, porra? Se ele subir muito rápido, o selinho pode ser implodido dentro, cu adentro, cê... né? Meu, você viu que teve um cara que correu 100 metros de 4 em 18 segundos, cara. Caralho, mano. Imagina você vendo isso, né? Cara, igual uma aranha, né? Caralho, mano. Imagina você ficar de 4, 18 segundos com esse 100 metros, cara. Ô, mas é rápido, o pior velho, é se o perna aparecer, de repente, por trás. Ô, você pega porque o recorde mundial... Por que você acha que ele bateu o recorde? Ele foi ameaçado pelo perna empalador, né, velho? Fica de 4 aí. O cara saiu igual um caranguejo. O perna deu com o pau na coluna dele, ele emborcou e não conseguiu levantar mais, né? Isso, cadeirou, cara. Não, aí você paga e pensa que o Usain Bolt é 10 e pouco o recorde, né, cara? É 9.50 9 alguma coisa, né? Imagina se colocar o perna pelado atrás dele quando ele não faz. É, meu, é verdade. Tem que ver o Usain Bolt sob pressão também. Pô, e aquele cara que bateu o recorde de maior de puxado por um cavalo com o corpo pegando fogo? O dele, não do cavalo. Se é fosse verdade, ter... ó. Rapidinho, 3 pessoas bateram o recorde aí. O cavalo, porque foi o cavalo que puxou a maior distância, um cara amarrado sobre ele, pegando fogo. O motorista, o piloto, o rider do motorista cavalo. Do cavalo. Que foi o cara que conduziu o cavalo por mais tempo segurando uma pessoa queimada. E em segunda marcha, porque não podia passar muito. E o filho da puta, né, cara? Que acha que tá abafando, que ninguém nem vai falar pra ele. Não, e tem uma quarta pessoa subliminar, que é o cara que pôs fogo no carro. O câmera que filmou toda a distância, foi o primeiro cara a fazer. E depois que morre uma desgraça dessa... Se eu não quiser, eu não morro, pô. Pô, mãe, fala pra mim, o cara não... Se eu não quiser trabalhar, eu não trabalho. É a opção que eu tenho. Não, mas imagina, o cara vai se enrolar. Se eu quiser ficar morando aqui na sua casa, eu fico. Ah, desgraça, seu vaso. Eu não trabalho, hein. Morre, diabo. Uirapuru. Uirapuru, seresteiro cantador do meu sertão. Tosco Records, discos e fitas, traz para o Brasil a nova coleção de CDs de Cid Moreira. Neste novo volume 1, Cid Moreira interpreta Piadas do Costinha. Aí, a bichinha disse: nossa, Mona, abortei. Abortei. A outra respondeu: que nada, burra. Você cagou em cima de um sapo. No volume 2, você encontra Cid Moreira narrando a lista telefônica de São Paulo. Letra S: Silva, José Carlos, 35468906. No volume 3, Cid Moreira, narrando jogos de tênis. Guga Meligeni, Guga Meligeni, Guga Meligeni. Novos CDs de Cid Moreira você só encontra aqui no Tosco Shop. Liga agora e adquira o seu. Ah, Mr. M, é fantástico. Perdão. Falando de recordes bizarros, não dá pra deixar de comentar a bizarrice relacionada à pornografia, né, cara? Afinal de contas, sempre tem aqueles caras da pornografia que querem, sei lá, superar os limites, né? Bom, eu vou falar um que é meio clássico, mas interessa muito ao perna. Ui. Qual é, Zé? Deve ser o cara com o mais surdo do mundo. Sei lá, cara. Deve ser o cara com o tom mais largo do mundo. É, pra ver se ele encaixa. Interessa o perna pra ver se ele... Que isso, ele é compatível com alguém. O aparelho auditivo mais forte do mundo. Que isso, pô. O maior pinto do mundo, perna. Que isso. Olha só, estão afrontando sua masculinidade. Sua supremacia. É. Long Dong Silver? Não, ó. Quem pensava que o maior pênis era do Motumbo do Kid Bengala está muito enganado. É do perna. É do perna. É do perna. Mas aqui é o registrado. Ah, tá. Perna é tímido. O cara chama de Jonah Falcon, ó. Olha aí, cara. Mas sabe o que é pior? Assim? Claro, cara. Claro que ele chama, claro. Tá no registro dele. Mas sabe o que é pior? Ele deve chamar Aurélio alguma coisa, né? É, meu nome é Viper também. Viper. O pior é o nome do médico que mediu o pinto dele, o cara chama Dr. Robert Dixon. O próprio filho que mediu, né? O Dixon, é, né, todo cara? Mundo é Dixon, né, cara? O filho do Dick. Eu sou, né, Dixon, cara? Também, cara. Eu sou Dixon, não sou de proveta, pô. Oh, o cara tem 34 centímetros de trole. Ah, não, eu achei que era antigo, mais, cara. Eu também achei. Não, esse aí eu já passei faz tempo, velho. Porque o Long Dong Silver tinha 45, né? Mas é registrado, caralho. Ah, verdade. É, o cara que deu. Pôs o pau na mesa de medição. É, pra, de medição. Olha só, o seu pênis foi medido em um especial de TV, fazendo dele um dos poucos que podem comprovar o fato. Não, mas nossa, não tem aquele cara lá. John Holmes tinha mais, cara. Aquele cara da Suécia, o nome artístico era que é Travis Ginger, que tinha 52 centímetros de pinto, cara. Nossa. Nossa, que isso, cara. Esse eu não vi, não. Não, o Zé, quem manja de pinto é o perna. Fala aí, perna. Existe ou não? Mr. Pinto é o perna. Você não leu lá? Não mandei pro seu link lá sobre do Travis Ginger? Ah, mas será que é real isso aí, pô? Ah, sei, cara. Meu, eu não vi foto, não vi nada. Eu só vi a notícia lá, cara. E, mas pô, e aí, como Travis. Você se sentiu, Zé, na hora que você... Sim. Eu me senti como eu me sinto sempre, cara. Menor, né? Não, o pau do cara, 52. O Zé tem o quê? Um metro de altura. É, tem quatro. Era o Zé, praticamente, o pinto do cara. É um tumor, é um tumor. Melhor do que o tumor do Paulão é o tumor do Zé, porque o Zé é o nome dos outros. O Zé é uma menina. Isto é incrível. Cara, e aquela mulher lá... Não, é Yasmin, como é que é? Jasmine, né? Jasmine Sinclair. Que ela... Que ela tinha feito o filme lá, acho, 4 horas, né? O maior filme da Terra. É, foram o maior espetáculo da Terra, não sei qual que é o nome. Mas era 300 caras, né? Sim, mas teve uma outra que bateu, já, né? Já passou de 2 mil. 2 mil? 2 mil, caras? 2 mil. Caralho, meu. Não, é verdade, cara. Acho que, se eu não me engano, o nome da menina é Sabrina alguma coisa. Sabrina Johnson. Eu acho que ela fez um gangbang com mais de 2 mil caras, cara. Porque, assim, no caso da Jasmine, tinha... Eu lembro que tinha 2 ou 3 moças, parece que ficava lá batendo a punhetinha pros caras lá e tal. Chamado boquete na fila. É, no aquecimento ali. Se interessou no emprego. Pode ficar na fila, você fica na fila de pau duro com um cara na sua frente. E sabendo que tem outro atrás, assim. Então, os caras é tudo japonês, aposto. Não, cara, a cena era bizarra, cara. Ficava uma fila, meu, imensa de homem pelado, um do lado, um atrás do outro. Isso já é gays, isso. É horrível, cara. E na frente ficavam 2 meninas ajoelhadas. Achei que isso aí era a maior concentração de... Visitando os caras pra poder chegar até a Jasmine. E era nojento, sem contar. Rapidinho, as minas bateram o recorde de punhetinha pra 2 mil caras. Então, mas essas não entram na... Geralmente, assim, não dá um destaque pra elas. Só dá um destaque, então. Eu lembro que no filme da Jasmine, tinha uma das meninas que tava na fila que prometeu na época pro Ron Jeremy, que tava lá, que ia bater o recorde da Jasmine. Eu não sei se ela chegou a concluir. Mas eu acho que são meninas que também fazem gangbang e que estão ali já na... No mainstream do negócio ali. 2 mil, cara. Que mas o cara nojo, chega, né, só dá uma bombada também, ou não? Não é. Cara, não, senão o cara vai até gozar na cara. Tem umas acoxambradas. Por exemplo, eu tô de novo falando do filme da Jasmine, que foi o único que eu vi, mas, por exemplo, ia 5 caras pra cima E assim o cara pra cima da menina lá, cara, ela, um comia, um... Duas punhetas, um... Duas punhetas, um boquete, um comia, o outro... Sei lá, era assim, cara. Nossa, não, é, cara, que nojo, cara. É, a configuração é duas punhetas na boca, no cu, na buceta, no tarraqueta, né, cara? Nossa senhora. Ela é um hub, né, cara? Era um umbigo. Não, mulher, é um hub, né, cara? Ó, que assim, isso? Não, eu fico imaginando 2000. A Jasmine Sinclair, ela parava de certo em certo tempo pra colocar gelo na buceta, cara. Você imagina 2000, cara. Vai colocar fazer tss. É que fala, meu. 2000 caras, nada seria como o cara pausudo igual o perna, né, velho? Eu acho que vale uma estocada do garoto. É, a maior empalada da história. Ela tá ganhando a quantidade aí, né? E será que tem algum recorde, assim, né, no caso de caras que pegaram o maior número de mulheres numa cena, assim? Será que tem alguma coisa desse tipo, assim? É verdade. Isso é até é possível, cara, mas eu acho que o trabalho da mulher é mais fácil, né, cara? O cara depois, é depois que ele goza algumas vezes ali, fica difícil o cara conseguir sustentar. Ó, não tem mais... Algumas vezes, ó, o Zé é fodão, velho. Algumas vezes. Não, eu tô falando... Não, de mim, tipo, esses atores aí, esses caras. Cara que enche o cu de Viagra, sei lá, Não, mano, meu, se o cara toma Viagra e vai fazer uma cena dessa aí, o cara morre, velho. Oh, mas não tem um recorde de ator pornô, mas tem um recorde do cara que transou mais vezes em 30 anos. O cara comeu 52 mil vezes. Ah. Não sei se foi a mesma mulher. Transou, é uma média de 33,3 por semana, cara. Por dia, não, divide por 7. É 4 por dia? Não, mais um pouco, 5 por dia. Não chega no nosso garoto da punheta, né, velho? Mas é todo dia, né, cara? Então, mas o cara da punheta não precisa ficar arrumando tanta mulher, né, cara? É verdade, o cara. Tô pagando, né? Deve ser um Charlie Sheen, né, cara? Que se não me engano... O Michael Douglas, né, cara? Pô, mas o Charlie Sheen, ele foi casado com uma atriz pornô, não foi? Não sei. Eu sei que ele tá numa clínica agora aí, tá parado, tio Nelfman, por causa disso. Mas vício em sexo também, igual do Michael Douglas, ou é, acabou a gana das putas? Não sei, cara. O cara morreu disso, né? Isto é incrível! Peraí, vamos aproveitar que o velho tá aqui. Ô, seu Nonô... Não quero saber, não, pô! Não, você já comeu mulher pra caramba na sua vida ou não? Não, eu como só viado agora. Você tá com saudade do Vanderlei? É mais barato, cara. Das mulheres que você comeu, qual que tinha a maior vagina, seu Nonô? Foi a Aninha, velho. Aninha? Famosa Aninha Mimosa, né? Então, uma vaca, aquilo é uma vaca. Famoso é o Budevá, né? Buceta de vaca. Aninha Budevá. Como é que é o tamanho assim em palmo? Seu nome é em palmo. A gente sabe que o senhor é meio semi-analfabeto, né, meu? Em palmo eu não sei, mas... O meu saco não dava conta, não. Eu cabia uns 4 sacos lá dentro, velho. Você meteu o saco, parecia nela. Uma gruta, mas fazia eco aquela porra. Parecia a porra da doença, caralho. Aninha Budevá. Morreu em 1888, eu já tava velho naquela época. Era escocesa, como sabe que era da Suíça, né? Sabe como é que era? E o índio? Aninha Budevá com 19 anos tinha 2,38 metros. É uma vaca, aquela não, desgraçada. O que? De canal? É, só se fosse o cu, né? Que tamanho era? Ter 7 metros, então, né? O Pernal, acho que todo mundo é compatível com ele. Né? É, proporcional ao Jarombio. Bom, Budevá tinha... Na verdade, chama Ana Swan, né? Budevá, como seu nome chamava ela carinhosamente. Com 19 anos, ela já tinha 2,38 metros. A mulher tinha 2,38 com 19 anos? 19 anos. Mas quando foi isso, porra? Em 1888. Não, o velho tava certo. Caralho, velho. É. Uma bruxa. E por causa do tamanho dela, ela se apresentava naquele pit bar num circo que tinha, sabe? Ah, sim. E os caras falavam que ela tinha 3 metros, mas na verdade não tinha, né? E aí depois... Não tinha régua ainda lá. A trena, né? O foda é, o legal é como eles mediram a prexoróbia. De sacanagem, né? Porque foi, só pode ter sido não, sacanagem. Não, não foi, né? Sabe? Porque olha como foi. Ela casou, né? E aí teve um filho. O filho dela nasceu com 48 quilos. 48 quilos? 48 quilos, porra. Não. Então já vai ter outro recorde, então. Quilo Paulão nasceu com 48 quilos, rapaz. Tô brincando. O filho nasceu com 11 quilos. Foi a maior criança registrada até hoje. Olha só, é recorde de família mesmo, velho. É. E aí, o maior pau do mundo, quer não, ver? E aí, não, como ela. E aí, como a maior parte da criança, quando logo que nasce, é a cabeça do moleque tinha 48 centímetros, ou seja, pra passar Uma cabeça de 48 centímetros tinha que ser no mínimo. Ah, mas pode ter passado fácil, mas pode ter passado fácil. E ainda tiveram que tirar com aquele forceps ainda que enfia e abre. Não passou fácil, não. Nossa, cara. Mas o moleque morreu porque ele caiu de cabeça no chão. Virou uma canoa mesmo o negócio. Com um boi nascendo de um humano. Os caras falam que a dilatação normal de uma mulher na hora de nascer é 10 centímetros. Ela passou dos 15, cara. Nossa. Nasceu um bezerro. Mas peraí, ó, a mulher tinha 2,38, é isso? É. Deve ser a maior da história também. Então também esse recorde também deve ser dela. Ou será que tem uma mulher maior que 2,38? É, porque não, não deve ser. Não sei não. É que não deve ser do Guinness, né, cara? É, tem essa questão. E tem mais um detalhe, né, cara? Essa mulher deve ter o maior braço, a maior perna, o maior pé. Não é só a maior chana, né, cara? Isto é incrível. Ó, tem uma outra aqui que não é muito pornô, mas é legal. A mulher que mais deu a luz no mundo. Não é pornô, mas desenvolveu muito sexo. É, envolveu. Hoje eu tô de proveito. É uma russa, cara. Mulher deu à luz a 69 filhos. Ô, louco. Ah, eu ouvi falar dessa mulher. Mas diz que ela... nunca fez um 69. Eu ouvi falar dessa mulher. Ela teve muitos casos de gêmeos, teve. Múltiplos gêmeos, assim. Na verdade, trigêmeos, quadrigêmeos, assim. Então era ninhada, né? Não era? Era igual aí, gato, você, né? Você aperta a mão dela, ela tá grávida de quadrigêmeos. Ó, ela deu à luz a 16 pares de gêmeos. 7 conjuntos de trigêmeo e teve quadrigêmeo no quarto parto. 7 conjuntos? É conjunto quando é trigêmeo ou não? Não, conjunto. É uma matilha. É grupo. Pra mim já é uma quadrilha, é rapaz. 7 surupas. É tudo Corinthians, os caras lá, velho. Eu não sei que porra é essa, mas que é bizarro. Ela, deu, ela teve 27 partos, na verdade. Ela teve 27 partos. Caralho. Só que todos eles, ou a maioria deles, gerou gêmeos, trigêmeos e quadrigêmeos, né, cara? Pô, mas eu acho já foda assim, por exemplo, são 27 partos, são 27 anos grávida, cara, assim, praticamente. Porque sai de um, entra... É, mas antigamente era assim, né? Só que os caras esperavam 27 filhos, né? Mano? Nossa, cara, que foda, né? É verdade, né? E pra que gai essas... É, o maridão era dessa, ninguém fala, né? É, geralmente filho, quando é gêmeo, assim, com quadro gêmeo, morre, né? Geralmente dois morrem, né? E dela, de todos, morreu dois só. Nossa, os caras são fortes ainda, mano. Que merda, né? Nasceu quadrigêmeos e todos com mais de 6 quilos. Um monte de clone, né, cara? É a mulher da mulher maior buceta. Essa mulher não tinha útero, cara. A mulher tinha útero, tinha uma clonadora lá, né? Tinha uma fornalha. Tinha uma clonagem dentro dela, né, cara? Não é possível. Não, o marido dela devia ter dois empregos, mano. Que teoria. O cara era blogueiro e podcaster, né, cara? Isto é incrível. Então, nós já falamos do homem que toca mais punheta por segundo, né? De marido. Agora tem a Agora tem a masturbação mais comprida do mundo. Não é sua, Beto. Como não assim, é com o membro mais comprido. Ah, é resistência. É, o nosso amigo é tipo sprinter, né, cara? Ele é explosão. Então, esse cara, esse aqui é maratonista. Tipo, ele seria o Usain Bolt, né? Aqui, o cara aqui é o maratonista. Não, mas espera, deixa eu ver se eu entendi. É o cara que ficou mais tempo batendo punheta? É legal o nome do cara, Masunabu Sato. Amassa o nabo. Eu só podia bater punheta um cara desse, pô. Ó, mas japonês é um bicho desgraçado mesmo, né, cara? O campeonato aconteceu em 2009 e foi lá em São Francisco. E o desgraçado... São Francisco, né? O desgraçado veio do Japão só pra isso, cara. Tá zoando. O cara ainda sabia que era o campeão, velho. Pô, mas vocês têm ideia de quantas horas ele ficou batendo punheta? Ó, pra não esfolar, eu vou chutar 8 horas e 36, porque eu já fiquei 7 horas e esfolou. Eu acho que 5 horas e meia, vai. É, eu acho que mais ou menos isso aí, no máximo 6 horas, cara, não é possível. Meu japonês ficou batendo punheta 9 horas e 58 minutos, cara. Ele ganhou de mim, mas eu ganhei de vocês. E os caras falam que na hora que ele desceu do avião, ele trouxe uma mala cheia de coisa, acessórios, o cara era especialista em bater punheta. Um monte de copo cheio de bosta, tem gaeg, né, cara? Não, então, inclusive tem a foto dele, onde eu peguei o texto, e ele tá com a camiseta assim, I love Tenga, cara, sem brincadeira. Que isso? E ele tá com um aparelho. Mas será que Tenga não quer dizer masturbação? Em japonês? É, porque Tenga Egg. Bem lembrado. É. Você que tá ouvindo a gente. Eu gosto de masturbar. É verdade. Aí, o Zé é foda mesmo. É. Ô, Zé, como seria masturbador em francês? Não, mas inventa, Zé. La punheté de la motocicleta. La fer de la main. La 5 contra 1. Olha o cabeçudo. Ele é justiceira. Pode ser a terra. It's lonely at the top. Olha aí, rapaziada, a Julieta tá me chamando. Vamos ver pra que é. Julieta tá. A gente tava falando do cara que bateu 8 punhetas aí num dia. O recorde de maior quantidade de punheta em uma hora. Uau, esse sim é o sprint. É, é de 16, cara. Ah, não é possível, cara. Caralho, peraí, defina punheta. Defina punheta. Não, punhetas completas. Punheta. Uau, louco, velho. É possível, porque sempre tem umas mulheres que tem uma doença lá que. Elas têm o clitóris super sensível lá que as mulheres. Isso aí é traveco, pô. Não, é verdade. O clitóris super avantajado. Não, assim, elas. É muito sensível, aí as mulheres têm orgasmo direto. Só que assim. Todas as mulheres que eu pego dão essa desculpa pra mim, cara. Não, aí elas, assim, isso aí até toda prejudica piada, e tal, assim, as mulheres e tal. Isso aí diz que é complicado. Teve uma mulher lá que teve 200 num dia. Foram 16, vai, vamos arredondar pra 15. Então, cara, dá uma a cada 4 minutos, cara. É um intervalo curtíssimo. Não, é absurdo, cara. Não é possível. Não dá nem tempo de amolecer. Não é possível, o cara deve ligar o zoinho e falar, consegui. É, os caras têm que ligar os bagulho no cérebro dele lá pra ver se então, vai provar. É, meu, porra. Cada um é. Não, furado. Não, mas na boca, que, né? Ninguém bateu nosso colega ainda, não. Nele eu confio. Não. Diz que eu também. Uma outra cabaça aqui. Cabaça só no sentido pejorativo, porque não deve ser cabaça nenhum, porque é atriz pornô. Michelle Monaghan, conhecem? Vocês são especialistas em pornô? Não. Sua pronúncia da Jamaica aí fica difícil. Eu não sei outro jeito de falar Monaghan, cara. Tá falando Zulu, né, cara? Ela tentou engolir a maior quantidade de porra do mundo, cara. Nossa, cara. Ela engoliu aproximadamente 1 litro de porra, cara. Esse é o gol especial do Perna no Cavaleiro do Zodíaco. Perna Fex, né, cara? É o tsunami de porra! 1 litro de porra! Cara, Magia, velho. Porra é a coisa mais nojenta do mundo, não tem o que falar. Ah, que... Minha porra é a segunda coisa mais nojenta do mundo. Imagina. Que... É a aquele... aquele cheiro de que boa, né, cara? Cara, meu, mas. Cara, porra, um. Oh, mas ela deve ter bebido de canudinho, né, cara? Não, imagina se ela deixa cair no chão e passa um desavisado depois. Peraí, fala o tempo que ela demorou pra tomar 1 litro? Porque, não, não, pô, fala. Se não. Tu tomar 1 litro de água de uma vez, já é foda, cara. É, mano, e o bagulho é grosso, né? Será que foi na veia? O bagulho é grosso, né? Ela tomou, ela bebeu, só cara. Porra, é grosso. Foi na veia. Caralho, aqui só bicho. Fala que depois de tudo isso, o estômago dela teve que ser bombeado. Tem que ter as mães. É por isso que tá no recorde. É não, mas é aí... Uma não, super pessoa, né? Mas cara? Imagina, cara. Beleza, é a pessoa que mais engoliu porra no mundo, tá? E daí, né, que ela vai contar isso pros filhos dela. E o pior é que essas pessoas geralmente têm um namorado, que é muito compreensível, né, cara? Geralmente também da indústria pornô, né? Ah, se pá, a porra é dele, né, cara? Ah, é. Tá num livro. Drenou, né? Toda porra da existência do cara. Pega o cara do 16 por minuto, é, por 16 por hora. E... Ela tentou guardar no congelador, mas disse que talhou. Qualhou? É. Não, pior que, voltando àquela negócio, você falando de namorado compreensível, naquele filme da Jasmine St. Clair, no final, o Ron Jeremy pergunta pra ela, o que você vai fazer agora que bateu o recorde aqui? Ela falou, vou sair pra comer uma pizza com meu namorado, cara. Nossa. O cara não tá nem aí, né? Você imagina, bem, trabalhei demais hoje, tô meio cansado. Imagina o namorado que ia comer ela depois, ela vai ter que falar que tá com dor de cabeça. Isto é incrível. Temos aqui a Prachorébia mais forte do mundo. Tchadã. Nossa, isso é uma guilhotina, né, cara? Mulher consegue levantar 14 quilos na Prachorébia. O apelido dela é corta-prego, né, mano? Corta-prego. Cara. É. Mas pô, cara, assim, é um cortador de charuto o bagulho. Você não, mas peraí, pegaram uma sacola e enfiaram lá. Como é que fizeram isso aí? Cara. Um dinamômetro lá, porra. Ô Zé, mano. Não, mas aí não. Mas onde os caras amarram? Não, Zé, mas aí é quilos de pressão, mano. Não, mas dá pra medir a força de contração vaginal, porque tem um aparelho pra isso. Eu chamo de sonda gaúcha. Sonda gaúcha. É, porque dá pra enfiar em homem também, mano. Que nojo, né, cara? Pô, mas aí o cara vai medir o quê? A contração anal do cara? É, mano, quando você tiver incontinência, você vai ver só quando você não vai curar um cara com a sonda gaúcha pra dar choque no seu... Que porra é essa, bicho? Isto é incrível! Tem aqui o recorde também de maior quantidade de pintos arrancados do mundo. Você tem ideia do que seja isso? 1300 a.C., o rei Menephtah... Dá pra ler? O rei Menephtah chegou em casa depois da batalha com sucesso batendo os líbios. Para comemorar o sucesso, ele pediu a seus homens para cortar o pênis de cada membro do exército derrotado, cara. Que isso? Imagina. Foi... Sabe qual, depois da frase que veio? Essa vai ser inteligente, hein? Porque ninguém sabe dessa frase, hein? Eu vou falar, hein? Não vai ter graça não, hein? Não vai pôr musiquinha pra mim não, hein, pô? Vai, Victus! É? Já sabe, né, cara? Como é que é? Explica aí, porra. Não. Ai dos derrotados, cara. Ai dos vencidos, velho. Ah, não. Deve não. ser o mesmo cara. Não, não teve isso, né? O cara chegou em casa trazendo 3 mil pinto, cara. Numa carroça. É, bateu depois... o recorde de carregamento de pinto esse cara. É verdade. E o pior é que tem um monumento pra esse cara em Karnak, isso aí, deve ser na Grécia, isso aí lá, né? Em que tem um detalhe, tem os pintos desenhados e em cada pinto tem o nome do general de que era o pinto pra mostrar que ele cortou o pau de todo mundo. Que nossa, isso, cara. Que... cara. Ah, foda, hein, meu? É, ou seja, ele não só mandou arrancar o pinto, como antes ainda perguntou o nome RG, né, cara? Contou tudo, né? E pior, acho que ele deixou vivo, cara, ainda, né? É verdade, será que ele deixou vivo, mano? Ah, o cara devia morrer de hemorragia, né? Sei lá. Ah, não sei, porque eu ia procurar vingança. Mas e se o cara começar a ficar esse... macho ainda, né? Se o cara começar a ficar excitado sem pinto, começar a esguichar sangue tudo que é lado, cara? Ah, mas não sei, né, mano? Porque tem um colega nosso aí que passou por dificuldade, que é o mesmo cara da... não, nem vou falar, não. Ô, seu Nono... Ô, seu Nono, quem você acha que é o cara mais velho do mundo a ter um filho? Eu. Você? Tenho vários. Qual que foi a idade, seu Nono? É o Anderson. Que isso? Então fala a frase. Angel, I am your father. Que isso, o coruja, pô? O Corujito. Achei o Corujito. O Corujito é a coisa mais gay do mundo. É o arco-íris, né, cara? Só perde pro ele que ele quer, né? Não, o Snarf, cara. O Snarf era pior, cara.